convocado pra uma missão. O tempo passando e você esperando, pensando que Deus tem lhe chamado em vão. O rádio comenta, o jornal anuncia, cartazes, revistas e televisão. Somente você não perde agora, o relógio marca a última hora. Brevemente esta igreja vai embora. Não fique parado, não fique pensando, de braços cruzados, o fim esperando. Cristo está voltando para a sua igreja, com ele levar. Não vai muito tempo, a trombeta toca, Jesus Cristo volta, revestido em glória. E a igreja vai embora, morar para sempre no eterno lar. Parado e tome a decisão. Seja um bom obreiro e use seu talento antes que aconteça o arrebatamento. Daí a igreja estará em Sião. Não fique parado, não fique pensando, de braços cruzados, o fim esperando. Cristo está voltando para a sua igreja, com ele levar. Não vai muito tempo, a trombeta toca, Jesus Cristo revestido em glória, e a igreja vai embora, morar para sempre no eterno lar. Não fique parado, não fique pensando, de braços cruzados, o fim esperando. Cristo está voltando para a sua igreja, com ele levar. Não vai muito tempo, a trombeta toca, Jesus Cristo volta, revestido em glória, e